Ouvintes do Livre, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, dessa vez é boa noite, porque eu abria o podcast falando assim, justamente por não saber que horas você ia escutar. E como agora é de noite, vamos sempre, a partir de hoje, como boa noite. Né? Então vamos voltar. Boa noite, ouvintes de São Paulo, BH, Barcelona, Salvador, Americana, Natal, Rio Branco e onde quer que vocês estejam escutando esse programa. Nós estamos de volta com o Libre, agora como programa ao vivo. Como programa ao vivo, vocês sabem que tem uma série de dificuldades, variações, diferenças em relação ao podcast, não temos edição, né? Então, a coisa vai ficar um pouco diferente e aos poucos a gente também vai construindo como é que essa forma vai funcionar. Eu também não tenho muita certeza por enquanto. Isso aqui no começo é um grande experimento. Então vamos experimentar junto, certo? Vamos aproveitar essa bela noite de sexta-feira em quarentena. Todo mundo juntinho, virtualmente. Uma grande conchinha universal. Então pegue seu drink, seja ele whisky, gin, cerveja, um bom vinho Rioja ou uma infusão de café na cachaça. Isso mesmo. O grupo de Telegram. Opa! O grupo de Telegram do Livre também é cultura. Na região de Bueno Brandão tem um drink que é Roxo Forte. Esse drink ele é uma infusão de cachaça, na verdade, café na cachaça. Então, ficamos aí com a dica da galera que conheceu esse drink em Bueno Brandão e trouxe pra gente no grupo de Telegram do Libre. E por falar no grupo de Telegram, eu vou lembrar aqui que a participação ao vivo ela acontece pelo grupo de Telegram. Para entrar nele, você tem que buscar por Libre Grupo ou t.me/Libre Grupo, se você estiver usando o navegador. Pelo meu Twitter, @MariliaMoscou, e pelo chat. Pelo chat da sensecast.org. Aliás, eu mesmo esqueci de entrar no chat, já estou entrando. Então, pelo chat da Sense também vocês conseguem participar, certo? O Barba já tá lá. Digam alô, Barba. E esse programa. Bom, é isso, galera. E nós vamos começar. Nós estamos de volta com o Libre. O que tá acontecendo que eu tô ouvindo um delay bizarro? Acho que tá. Agora como programa técnico, ao vivo. Gente. Como programa ao vivo. Vocês sabem que tem uma série de. Acho que agora tá tudo bem. Desculpa, galera. Rolou um probleminha técnico aqui, mas acho que já tá tudo certo agora. Bom, e vamos começar contando um pouco pra vocês como vai ser a dinâmica do programa de hoje. Né? O programa de hoje. Eu vou começar com alguns insights, ideias, falando um pouco sobre essa coisa meio genérica, assim, que é relações não monogâmicas. E a gente, a partir disso, vai tentar pescar alguns conceitos e tal. Depois eu vou trazer um pouco de dois livros bacanas que eu tava comentando essa semana no meu Instagram, o Ética do Amor Livre, que é a tradução brasileira de um clássico do poliamor, que se chama Ethical Slut, e um outro que se chama Pensamento Monogâmico Terror Poliamoroso, da Brigitte Vassallo, que é mais recente, mas eu vou falar um pouco depois deles. Né? Barba tá pedindo pra eu mandar um beijo pro viveiro de fascista chamado Curitiba, então um beijo pra esse viveiro de fascista chamado Curitiba. Né? Então, depois que eu fizer essa parte dos insights, dos conceitos, do livro, de a gente entender um pouco a base dessa coisa toda, a gente vai falar de vida real, vamos falar de relacionamentos verdadeiros, reais, o que as pessoas estão vivendo. E aí que eu vou partir para os causos e perguntas que me enviaram. Algumas pessoas enviaram hoje pelo Instagram, algumas pessoas já tinham enviado antes, na época que eu fazia o Libre como podcast ainda, e eu não cheguei nem a conseguir aproveitar muito bem esse material. No meio disso, nós vamos ter algumas musiquinhas, alguns pedacinhos. Eu vou falar um pouco delas também e por que eu as escolhi. E depois desse debate todo, a gente vai fechar contando um pouco como que vai ser o programa da semana que vem. E convidando vocês a se juntarem, logicamente, para fazer parte dele. Então, vamos lá com a nossa primeira música não mono. Maluma, baby, apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. É isso, galera. Colocamos um Maluma pra gente começar bem. Essa música do Maluma chama Felices Los Cuatro. Isso, na verdade, é um ditado. Eu não sabia, mas foi uma amiga que me contou que é um ditado que diz mais ou menos assim: relacionamento à distância, felizes os quatro. Quer dizer, né? É, nenhum relacionamento à distância sobrevive sendo só dois. Há quem discorde, é lógico, né? Mas achei que era um tema muito bem humorado, porque também no refrão ele fala, né? Ah, se você quer passar seu tempo com outra pessoa, quer ficar com outras pessoas, fique. A gente faz o teu quarto ficar maior pra caber todo mundo. É isso aí, saca? Então, um grande hino, digamos, da não monogamia contemporânea, essa música do Maluma, Felices Los Cuatro, pra quem não conhecia, fica aí a ideia. Então, bom. Antes de começar a falar as novidades, né, a parte nova do programa, eu vou contar um pouquinho, para quem chegou agora, o que tem nos programas anteriores do Livre, né, do Libre, em formato podcast. Nós temos só dois episódios curtinhos. Um episódio zero, em que eu estou falando basicamente por que falar desse assunto e por que esse assunto importa e a partir de onde a gente pode começar a duvidar um pouco do amor. Duvidar um pouco da maneira como a gente aprende a amar e tudo mais. Então, esse foi o episódio zero, foi uma espécie de piloto. E depois tem o episódio 1, em que eu parto da afirmação de que, quer dizer, da pergunta, né, que tanto se faz, será que é natural ser monogâmico? Será que é natural ser não monogâmico? Será que a espécie humana é uma espécie monogâmica, uma espécie não monogâmica? E ficar nesse debate completamente infrutífero e completamente imbecil. E no episódio eu explico por que eu acho que ele é infrutífero e imbecil. Então, quem quiser conhecer um pouco melhor essa discussão a partir do ponto de vista das ciências sociais, pode correr para esse episódio. Está nos feeds de podcast e aqui no site da Sense está disponível também, sensecast.org. Então, podem buscar esses dois episódios para pegar o que vocês perderam aí no caminho. Então, vamos começar falando então do tema de hoje, que é essa mega introdução, talvez, a relações não monogâmicas. Primeira coisa que vem na cabeça de muita gente quando a gente começa a falar de relações não monogâmicas é poliamor, muitas relações, gente transando um monte, sexo grupal. Mas tem todo um imaginário em torno desse negócio, né? Só que eu acho importante a gente pensar um pouco nas formas que essas relações tomam, antes da gente partir para os casos concretos e como as pessoas, de fato, experimentam essas coisas na vida e como vivem, né? Então, por isso que eu pensei nesse episódio começar por aí. Então, é daí que a gente vai começar. Eu já escrevi isso, eu já devo ter falado isso em vários outros podcasts, eu já devo ter colocado isso nos destaques do Instagram. Essa parte do comecinho do nosso episódio, ela realmente já tá com certeza escrita e falada por mim em algum lugar, mas eu acho legal a título até de registro aqui no Libre, porque no Libre isso não apareceu dessa maneira, isso ficar colocado, né? E é que é o seguinte, quando a gente está pensando em termos teóricos, essas categorias de relacionamento, é muito importante fazer uma diferenciação entre aquilo que é norma e aquilo que não é norma, que está contestando a norma ou que é antinorma. Podemos falar de diferentes maneiras, né? Isso faz diferença porque isso tem a ver com a maneira como a sociedade está estruturada, ou melhor, a maneira como cada sociedade está estruturada, né? Então, quando a gente fala de monogamia como um sistema, a gente está dizendo que a monogamia, ela não é ficar com uma pessoa ou com várias, ela não sei lá, que tipo de contrato só você tem numa relação, mas ela é todo um sistema de ideias, de práticas, de categorias que estão associados e que orientam a maneira como a gente se sente, orientam a maneira como a gente age, orientam aquilo que a gente pode ou não pode esperar que aconteça ou não numa relação, orientam as nossas reações às coisas que acontecem, orientam até o Estado, a economia e todo o aspecto jurídico da sociedade. Então, quando a gente fala do sistema, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala monogamia como um sistema, é disso que a gente está falando. Então, isso é importante marcar. E é muito importante lembrar das implicações disso na prática, porque muitas vezes as pessoas falam em monogamia como um sistema, em monogamia como uma estrutura, mas elas não conseguem desenvolver isso para o campo da prática, do tipo, o que significa concretamente, né? No que implica a gente entender que a monogamia é uma prática, desculpa, é um sistema. Então, isso é uma coisa muito importante, pensar nesse lado estrutural. Estrutural não é só uma palavra bonita. Estrutural é uma maneira de descrever um fenômeno concreto. E por isso tão importante a gente discutir quais as implicações concretas desse negócio, né? E a partir dos casos reais, das pessoas, da vida, enfim. Vamos chegar lá no finalzinho do programa. Então, assim, a primeira coisa é monogamia e poligamia. São dois tipos de normas dentro de um sistema de parentesco, né? A gente tem sociedades que são poligâmicas e sociedades que são monogâmicas, né? São duas estruturas diferentes. Eu não vou entrar exatamente nesse debate sobre a questão da poligamia. Acho que, inclusive, é um debate que ele precisa ser feito com um cuidado muito maior, porque ele é um debate que vem carregado de muito preconceito, ele é um debate que vem carregado também de muita islamofobia, ele é um debate que vem carregado de xenofobia. Então, é muito necessário tomar um cuidado com isso. Mas é importante marcar, não de uma maneira nojentinha, mas de uma maneira muito concreta e conceitual até, de que não monogamia não é a mesma coisa que poligamia. E não é no sentido de dizer, ai, poligamia é horrível, é machista, é o fim do mundo, porque esses muçulmanos horrorosos e tal. Não, não é isso. É só que faz uma diferença brutal quando essa coisa, no caso a poligamia, por exemplo, ela estrutura todo um conjunto de práticas, que é diferente da não monogamia. Porque quando a gente vive não monogamia, isso significa que a gente está num sistema, né, e numa sociedade que a estrutura é monogâmica. E isso implica concretamente no fato de que todo mundo que pratica a não monogamia, todo mundo que está contestando essa norma, teve a sua subjetividade forjada na estrutura monogâmica. E isso cria um conjunto de problemas bastante particular, bastante específico e que precisa ser observado e trabalhado coletivamente para a gente contestar realmente essa estrutura e para a gente construir alguma outra coisa que não seja essa estrutura, né? Pensando daí mais adiante. Então, é muito importante marcar essa diferenciação por esse motivo. Eu gostaria de só fazer essa ressalva inicial, né? Talvez. E, bom, Então, nós vamos pensar um pouquinho aí o que é monogamia, né? É muito comum as pessoas dizerem que monogamia é você ficar com uma pessoa só, em vez de ficar com várias. Então, tem gente que, quando tá solteiro galinhando, fala: ah, eu sou não monogâmico. Ah, eu não sou monogâmico. Mais comumente, né? Precisa falar: eu não sou uma pessoa monogâmica. Ah, porque eu não consigo ficar numa relação só, porque eu não consigo transar com a mesma pessoa muito tempo, porque a questão é que não monogamia é outra coisa, né? E monogamia, inclusive a monogamia enquanto sistema, ela inclui, né, a prática sexual com vários parceiros. A questão é só que ela é considerada traição, mas está dentro desse sistema. A figura da traição, ela está dentro do sistema monogâmico. Ela é uma figura que só pode existir na monogamia, porque no momento em que você rompe com qualquer norma de exclusividade sexual, não tem traição. Quer dizer que as relações são lindas sempre? Não. Quer dizer que as pessoas não são desonestas umas com as outras? Não. Quer dizer apenas que não é traição. Da mesma maneira que, sei lá, se um amigo seu fala assim: ah, vamos no bar esse dia. E aí o seu amigo te dá um bolo e fala para você: não, porque eu fiquei doente. E aí depois você descobre que ele não ficou doente, que ele tava jogando videogame em casa, sei lá. Você pode até ficar chateado, mas você não vai chamar isso de traição. Certo? Ou se ele tivesse, inclusive, transando com alguém, ou saindo com outro amigo, você não ia chamar isso de traição. A traição, a gente usa essa palavra traição no sentido dos relacionamentos quando a gente está falando de quebra de uma cláusula de exclusividade sexual num contrato, dito ou não dito, que é colocado entre duas pessoas. Então, a gente pode metaforicamente dizer, né? Ai, eu me senti traído que meu amigo foi jogar videogame. Ai, eu me senti. Tudo bem. Mas é muito diferente, né? Inclusive, ninguém se sente no direito de assassinar um amigo porque o amigo estava transando com outra pessoa, ou foi sair com outro amigo, ou foi jogar videogame na hora que tinha combinado de fazer uma coisa com aquela pessoa. Então, assim, não é traição. Então é bom a gente colocar isso nos termos, porque tem muita gente que relativiza isso e fala: ah, mas eu me sinto traída mesmo assim, eu não sei quem. Então, todo tipo de relação pode ter traição. Não. Todo tipo de relação pode ter desonestidade, pode ter problemas de comunicação, pode ter problema de alinhamento de expectativa, pode ter quebra de confiança, pode ter um monte de coisas. É muito importante a gente tomar com um cuidado político até com como a gente entende esse termo traição. Isso é uma coisa que eu estou propondo aqui. Depois, no chat, no Twitter e tudo mais, a gente pode conversar. Inclusive, vocês podem fazer contribuições enquanto está rolando o programa. Vocês não precisam esperar chegar a parte das perguntas e tal. Vocês podem ir colocando essas perguntas, né? Vou até olhar o Twitter aqui rapidinho, só para ver se as pessoas se as pessoas estão comentando alguma coisa aqui. Mas não, ainda não. Bom, então, partimos aí de entender que a monogamia, ela é um sistema. Uma das questões, das coisas centrais nesse sistema, é a norma de que relacionamentos amorosos, principalmente, como eu disse, no Teologia de Boteco, né? Um podcast, quem não escutou, escute aí, procure Teologia de Boteco. Acho que tem uns dois episódios atrás, ou três, não sei, que é o episódio que eu participei sobre não monogamia, fim da família. Eu explico isso com muito mais detalhe. Mas a questão basicamente é que essa cláusula de exclusividade sexual, que é colocada como norma, como padrão, como zero, como automático dos relacionamentos, né, que é chamado os relacionamentos amorosos, como se os outros não fossem amorosos, né, com a sua mãe e seus amigos e tal, isso é Enfim, isso é uma coisa central nesse sistema que é monogâmico. Então, essa é uma coisa muito importante da gente entender, né? Até porque uma pessoa pode viver apenas relacionamentos não monogâmicos e estar não a fim de estar com ninguém, em certo momento. E isso não faz dela menos não monogâmica, né? Ou, por algum motivo, a pessoa pode estar só com uma pessoa naquele momento, mas existe a possibilidade da pessoa ficar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, se envolver com outras pessoas, e é isso que marca a não monogamia, né? É quando você tem a possibilidade dessa multiplicidade de relações envolvendo sexo, sexualidade, libido no sentido sexual e tudo mais. Eu expliquei um pouco melhor isso também na Teologia de Boteco, de por que que existe essa centralidade aí da possibilidade de sexo, mesmo que não se consume, que não se consuma, que não se consoma, sei lá, gente, mesmo que não seja consumida essa possibilidade, que ela não aconteça de fato. Espero que esteja tudo bem aqui. Eu tô aqui anotando umas coisas para não esquecer nada, não esquecer de falar nada para vocês. E ao mesmo tempo tô tentando ver aqui no grupo do Libre, porque no grupo do Libre, né, tem uma galera. Mas acho que até agora ninguém falou nada. É, tá perfeito, ótimo. Só souberam que era uma luma lá. Muito bem. Então, vamos voltar aqui pro ponto. Eu tô acabando essa parte mais palestrinha que eu prometo para vocês. Então, agora o ponto central que eu queria abordar aqui com vocês é principalmente o seguinte, né? Quando a gente vai falar de não monogamia, a gente está falando de todo um conjunto, um universo de formas de relacionamento que procuram romper, na medida do possível para as pessoas envolvidas e daquilo que se acredita, com essa norma monogâmica, né? Com essa norma de exclusividade sexual entre duas pessoas e tudo que vem acoplado com isso, né? É, não exclusividade sexual na prática, exclusividade sexual na norma, no contrato, no acordo que se tem, ou que se é esperado, ou num acordo tácito, porque nem sempre as pessoas chegam a conversar, né? Então, eu separei aqui basicamente três grandes guarda-chuvas aqui, três tipos ideais para a gente ser weberiano, brincando um pouquinho, de relações não monogâmicas, e que são mais reivindicados e que a gente escuta mais, ou enfim. Eu vou tentar falar um pouco da diferença entre eles, e é lógico que há muitas dúvidas, então vocês, por favor, mandem no grupo do Telegram, no meu Twitter ou aqui no chat do sensecast.org. O primeiro deles é o mais comum, é o que as pessoas mais já ouviram falar, mais carne de vaca, e o mais, talvez o menos não monogâmico também, o mais monogâmico de todos, que é o famoso, famigerado, conhecido, relacionamento aberto. Certo? Relacionamento aberto. Quem aí nunca conheceu alguém que falava: ah, eu tenho um relacionamento aberto. Ah, nós temos um relacionamento aberto. Ah, eu só aceito relacionamento aberto. Relacionamento aberto, lógico, é um termo que as pessoas usam para falar de não monogamia quando elas não têm palavra para isso, quando elas não conhecem os conceitos, termos, variações, não conhecem outras pessoas que vivem isso e tudo mais. Mas isso também marca, de certa forma, o lugar que o relacionamento aberto tem nesse universo, né? O relacionamento aberto, ele, em geral, né, ele tem a expectativa de que se mantenha uma unidade como casal, ou seja, aquelas duas pessoas, elas são um casal, uma com a outra. Esse casal, ele tem prioridade sobre as demais relações, se mantém toda a estrutura monogâmica nesse sentido de que a relação romântica, ela está acima e ela é prioritária às outras relações na vida, de que esse casal e essa relação romântica, mesmo que tenha umas ficadas aqui, uns relacionamentinhos ali, aquele casal, ele se mantém como núcleo, né? Mas é aberto. Tipo, entre aspas, eu fiz aqui um sinal de aspas, mas vocês não estão vendo o vídeo, óbvio. Ele é aberto. E isso quer dizer que as pessoas não precisam seguir de maneira muito estrita o contrato, De exclusividade sexual. As pessoas podem falar e, enfim, né? Aqui no chat já tem uma pessoa chamada Fernanda perguntando qual a diferença entre relacionamento aberto e poligamia. Como eu falei lá no começo do programa, eu não sei se você estava ouvindo, Fernanda, mas são coisas completamente diferentes. Relacionamento aberto está dentro da chave de não monogamia, que é quando a gente está numa sociedade que a norma é monogâmica e a gente está indo contra essa norma de certa forma. Poligamia é quando você tem uma sociedade em que a norma é poligâmica. A norma é que as pessoas podem, ou às vezes até devem, ter vários relacionamentos, no caso, vários casamentos em geral. Então, isso é diferente, eu falei lá no começo do programa, mas de toda forma, bom, retomar aqui. O relacionamento aberto, ele é muito comum, né? Nesse momento em que você tem um casal que era monogâmico. E aí ele resolve abrir a relação para tentar chegar numa construção de não monogamia ou de poliamor ou do que é que se queira, né? Então se começa com essa ideia de que abrir a relação, quer dizer, a gente era monogâmico e agora a gente está flexibilizando um pouco. A gente pode transar de vez em quando, a gente está tateando esse terreno, estamos vendo como funciona, e outras pessoas já começam as relações abertas, assim, do tipo, ó, só me relaciono aberto, não topo exclusividade e tal. A gente pode ser um casal, a gente vai dar a mão, a gente pode até casar na igreja, mas a gente de vez em quando vai poder ter uns casinhos também, né? Então costuma ser mais ou menos isso. Um dos grandes problemas, no sentido de dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas estão vivendo esse modelo, que é o RA, que a gente chama, né, relação aberta. É que como você mantém o núcleo do casal, você mantém uma das expectativas e construções mais nocivas desse modelo monogâmico, que é o fato de que o casal resolve tudo entre ele mesmo. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, por pensar que, ah, não, a gente já tem um relacionamento aberto, a gente pode isso, tá tudo bem, elas não buscam conhecer outras pessoas que também têm relações não monogâmicas, elas não mudam as referências de relacionamento, do que fazer em certas situações, etc. Então, as pessoas continuam operando com esse repertório monogâmico, só que de vez em quando ficando com outras pessoas. Então, tem uma falta de ferramenta para lidar com a realidade e com como as coisas acabam acontecendo. Isso é uma coisa que causa uma série de dificuldades para as pessoas que começam por esse modelo e ficam nele, né? Ou que não estão dispostas a tentar construir uma outra coisa e tal. As pessoas ficam mesmo batendo muita cabeça com questões que estão ligadas a essa falta de repertório, a essa falta de saber mesmo como funciona, né? Então, assim, isso é o RA falando bem por cima. Na parte das perguntas a gente consegue desenrolar mais com casos concretos, tá? E aí tem duas outras grandes chaves nesse universo de relações não monogâmicas, mais conhecido é o poliamor. As pessoas escutam muito falar em poliamor, as pessoas falam muito hoje de poliamor, né? E o poliamor, ele é um modelo que tem muitos modelos dentro dele. Quer dizer o quê? O poliamor, ele é um termo e uma ideia, né, que compreende uma multiplicidade de acordos diferentes dentro dele, que ainda mantém uma ideia muito forte de amor. E estou dizendo isso porque tem abordagens que não mantêm essa ideia romântica e tal, do que seja o amor e da importância do amor e da centralidade da relação, entre aspas, romântica em relação às demais relações da vida e de afetos e tal. Então, o poliamor em geral ainda mantém isso. E o poliamor, ele mantém a ideia de um contrato, de que se tenha um contrato prévio e que as pessoas na relação se pautem por esse contrato. Depois eu vou discutir um pouco melhor essa questão de contrato, se der tempo, mas eu queria dizer só que, assim, uma das coisas que acontece é que, às vezes, até mesmo a cláusula de exclusividade sexual, ela é mantida. Só que, em vez de ser, como na monogamia, que ela acontece para duas pessoas, ela acontece para mais do que duas. Por exemplo, um trisal, o que chama-se de um trisal fechado, que seria do tipo três pessoas que se relacionam entre si, só que nenhuma delas pode, a princípio, se relacionar sexualmente, afetivamente, etc., com qualquer outra pessoa do mundo, qualquer uma das outras 6 bilhões de pessoas do mundo, né? Então você mantém essa ideia do casal meio que expandido para três, até por isso chama trisal. Eu pessoalmente acho isso bastante problemático, em vários sentidos, inclusive políticos, e por isso que eu vou falar dessa outra perspectiva que eu acho que é a antítese do poliamor dentro do universo das relações não monogâmicas, que são as relações livres. E aqui uma pausa. Anarquia relacional e relações livres não são exatamente a mesma coisa, mas é um pouco como bissexualidade e pansexualidade, que são conceitos que eles se sobrepõem, né? Assim, se sobrepõem bastante. Mas eles não são exatamente a mesma coisa. Uma diferença importante, e que é um dos motivos de eu achar o RLI bem interessante, é que a ideia de RLI, relações livres, é uma ideia que foi formulada por ativismos no Brasil, né? Então, essa galera que começou a formular essas ideias do RLI aqui no Brasil e tal, tinha um núcleo muito forte no Rio Grande do Sul fazendo isso já tem uns anos, né? O pessoal lá teve umas épocas de estar tá muito bem organizado, agora não sei como tá, não tenho mais tanto contato. Mas enfim, tem toda uma ideia de que, primeiro, o que importa não é o amor, né? Ou o casal. Ou se é, entre aspas, aberto ou fechado, não é essa a noção que está em jogo aqui. Mas quando se fala em relações livres, se fala em relações. Então existe uma compreensão imbricada nisso, que é a compreensão de que todas as relações das pessoas importam. Todas as relações, sejam elas afetivas, de trabalho, de amizade, de família, etc., todas essas relações precisam ser levadas em conta quando a gente fala de afeto e quando a gente fala de sexo, né? Inclusive as relações, de trabalho no sentido da produção mesmo, de classe, de falar de classe, tal. Então, RLI é uma perspectiva classista por definição, assim como a anarquia relacional deveria ser. No entanto, a anarquia relacional, em alguns círculos, tem uma abordagem que ela vai por uma abordagem do anarquismo que é uma abordagem que quase arrisca chegar num liberalismo no sentido de uma crença no indivíduo muito exacerbada, né? Porque enfim, alguns ranços até do senso comum, de falta de formação política, entre outros problemas, mas que tem essa ideia do indivíduo acima de tudo. Então, essa ideia de que a liberdade é o indivíduo destacado de tudo conseguindo fazer o que ele quer. Então, se você consegue transar com todo mundo que você quer e se relacionar com todo mundo que você quer, então você é livre. E, tipo, por isso, foda-se os outros. Na perspectiva de RLI, já existe uma abordagem que pensa de uma maneira bastante mais coletiva, no sentido de que é necessário fazer essa análise de toda essa teia de relações, inclusive econômicas, para poder pensar, né, a divisão do trabalho de cuidado, a divisão do trabalho sexual doméstico, digamos, a divisão do trabalho afetivo e tudo mais. Então, existe essa pequena diferença. Eu não sei se eu consegui ser tão clara, mas talvez ao longo dos programas também, das próximas semanas, vai ficando mais claro. Eu acho que, por enquanto, eu já falei bastante, né? Então, também os livros que eu trouxe, eles fazem um pouco essa oposição. E eu vou ler eles daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou deixar vocês com um pedaço de uma outra música que eu acho maravilhosa. Espero que vocês gostem. Prestem atenção na letra, no jogo de palavras. Essa mulher, ela é foda, ídola da minha vida. Depois eu falo um pouquinho e fiquem aí com essa música foda. Pelo menos prestem bastante atenção na ironia do que ela está dizendo aqui e como isso é interessante para a gente colocar em xeque também tudo que vem junto com esse amor romântico, que você apaixona, que quer ficar junto, que é junto para sempre. Enfim, eu volto já já para trazer uns pedacinhos dos livros que eu separei para vocês hoje. Hoje eu vi. Deu pra dar um pouco pra ser romântica aqui com a Karina Burr, maravilhosa. Essa letra é absolutamente brilhante, né? Hoje eu dei pra ser romântica. E depois fala de estar junto, estar longe, a necessidade de se sentir falta também, né? Então, puta, é muito legal, assim. Acho que é um som foda. Gostaria de fazer um agradecimento público aqui ao Tomás Amorim, meu amigo que me apresentou esse som quando estávamos em Córdoba, na Argentina. Pois, vamos para os livros. Acho que os livros ajudam a gente, galera. O primeiro livro do qual vou falar para vocês hoje chama-se Ética do Amor Livre. Esse livro, em inglês, ele chamava Ethical Slut, tipo assim, a piranha ética, ou piranhagem ética, talvez fosse um título bom também. Eu não sei por que que a editora resolveu usar Ética do Amor Livre, que é uma coisa bastante eufemizada em relação ao título original, e até, de certa forma, a proposta das autoras de ressignificar o termo piranha, né, slut, vadia, como a gente traduziu no Brasil no caso da Marcha das Vadias e tal. Mas eu não sei por que. Eu suspeito que tem a ver com o problema de livraria não vendendo e tal, até porque tem outros livros maravilhosos como o livro da Amara Moira, E Se Eu Fosse Puta, que virou E Se Eu Fosse Pura, porque teve problema de exposição nas livrarias e tal. Então, assim, tempos fachos, acho que a gente consegue entender a mudança de título, apesar de ser uma pena, né, o que a gente perde quando precisa mudar, ainda mais por um motivo, se for esse, bastante triste, né, de certa forma. Eu até conversei um pouquinho com a tradutora, e ela, deixa eu ver, putz, eu até esqueci o nome dela, acho que é Cristina, talvez, Cristina? Não me lembro, eu acho que é, deixa eu olhar aqui. Eu tô aqui com o livro, então eu vou olhar, tradução, Cristiane, desculpa, Cristiane, olha eu chamando você de Cristina, Cristiane Cocubo. Conversei um pouquinho com ela assim rapidamente e tal. Ela falou que foi muito legal e falou que ia estar ouvindo o nosso programa hoje. Espero que ela esteja aí. Cristiane, muito obrigada pelo trampo aí de fazer a tradução, e a editora Elefante, que fez uma belíssima edição. É muito bonito assim o projeto gráfico e tal, tem alguns cuidados legais assim. Então fica aí a dica para quem quiser ler, e eu vou falar um pouquinho dele e vou até ler uns pedacinhos para vocês, tá? Esse livro, ele é considerado hoje, né, um clássico do universo não monogâmico, do poliamor e tudo mais. Ele é relativamente antigo, é de 97, se não me falha a memória, a primeira edição, ou algo do tipo. Então, ele é um livro bem mais antigo do que o outro que eu vou ler, na verdade, 20 anos. 20 anos antes, né? Então, as autoras elas partem da experiência pessoal delas. Ele não é um livro teórico, ele não se pretende ser um livro teórico. Ele é um. Como que eu posso dizer isso sem soar pedante, né? Ele é um livro de autoajuda, mas não quer dizer que seja ruim por isso. Acho que as pessoas têm muito preconceito também, mas ele é autoajuda no sentido de que ele se propõe a ser, e isso tá até no subtítulo, um guia prático para poliamor, relacionamentos abertos e outras liberdades afetivas. Então, as autoras partem da experiência delas mesmas e de pessoas que elas conheceram nos círculos de poliamor nos Estados Unidos. E elas vão costurando essas questões. Então, são questões muito concretas, assim, muito práticas, que elas abordam aqui no índice. Dá para a gente ter uma noção, né? A pessoa fala assim sobre abundância afetiva, fala sobre flerte, fala sobre sexo seguro, filhos, conflitos, acordos. É uma coisa bem concreta. Eu vou confessar para vocês que eu li esse livro há muitos anos atrás, muitos anos não, mas acho que foi tipo assim, 2015, 2014, 2015. Eu baixei e li, é uma versão original, não tinha em português ainda. E, cara, eu achei muito ruim quando eu li. Eu li a primeira vez e falei assim, puta, que preguiça essa galera falando, tipo, desse jeito assim, tão. Sei lá, tão só do nível da experiência, sem fazer nenhuma reflexão política, sem pensar que as relações são políticas, sem falar em coletivo, é tudo indivíduo, é tudo, sabe, essa ideia de liberdade, dessa fantasia liberal de liberdade, que é todo mundo destacado de todo mundo. Fiquei com uma certa preguiça desse livro e toda vez que alguém perguntava a minha opinião, eu dava uma torcida de nariz, falava, tá bom, lê lá e tal. Até que um grande amigo meu, leu esse livro e ele tinha até me perguntado, eu acho, e eu falei para ele assim: ah, meu, não sou muito fã e tal. Ele falou: ah, acho que até entendo por quê, né? Porque comecei a ler e tô vendo assim as diferenças entre o que você fala, não sei o quê, tarará. Só que eu, como homem cis, hétero, saindo de um casamento monogâmico de muitos anos para um processo de abrir relação, de ter outras conexões. E tal, tem algumas coisas que foi importante para. Quer dizer, algumas coisas do livro que foram importantes para eu perceber e me perceber nesse lugar que eu ocupo, né, nas relações que estão aí ao meu redor, e acessar um certo leque de ferramentas que eu não teria de outra maneira. Então, quando ele me falou isso, me caiu. Assim, um raio na cabeça, assim, fez tipo, puf, tipo, eu falei assim, nossa, esse livro tem uma função, cara, olha que louco. E foi aí que eu falei, pô, que massa, né? Porque assim, eu não vou ter paciência de explicar necessariamente para todo mundo. Tudo que eu tô explicando aqui no podcast, né? Quando eu conheço uma pessoa para me relacionar e tal. E pô, que legal, né? Assim, que as pessoas podem acessar de uma forma direta e por elas mesmas, por meio de uma leitura, um arcabouço de experiências e de ferramentas. Porque uma das grandes questões, dos grandes problemas, como eu já estava falando na sessão anterior aqui do nosso programa hoje, é justamente a falta de referência. As pessoas querem abrir a relação e não tem a menor referência, não tem gente para conviver. Então elas estão vivendo certos dramas que, puta, são muito foda. E é foda, sabe, gente? A gente não pode menosprezar a importância de você se sentir inseguro num certo momento, de você sentir que você está num momento fragilizado da sua vida e precisa que seu companheiro vá mais devagar numa certa coisa. Não dá para menosprezar isso. Só que sem o repertório, sem saber que as pessoas vivem isso e como elas resolvem isso em termos não monogâmicos, as pessoas ficam perdidas. E elas ficam achando que não é legítimo aquilo que elas estão vivendo e nem o que elas estão sentindo, ou elas recorrem a soluções monogâmicas para aquele problema. E aí, a coisa caga. Então, esse livro ele tem uma importância muito grande para isso, para dar repertório, eu acho. Inclusive para as pessoas lerem e fazerem a crítica. Mas ele é importante. Então, eu reforço aqui o que foi muito bacana saber que esse livro foi publicado no Brasil e tal. Acho que vale a pena. Ética do Amor Livre, editora Elefante. As autoras são Janet Hardy e Dulce Easton. Em inglês, ele é Ethical Slut, a piranha ética. Agora, eu vou ler. Eu gostaria de fazer uma observação sobre esse título em inglês, que é uma das minhas críticas ao livro, mas eu vou chegar lá depois, que é o fato de que se você fala em piranhagem ética, você está implicando que existe uma piranhagem que não é ética. E eu acho isso problemático de várias maneiras. Eu vou falar já já para vocês. Mas eu gostaria de ler um pouquinho. Quando aqui na introdução do livro mesmo, né? No, no, logo aqui no comecinho. Cadê? Peraí. Pá, pá, pá, pá. Procurando, procurando. Ai, cadê a parte que eu separei para vocês? Eu acho que foi essa aqui logo no comecinho, na página 14 e 15, para quem tiver com a edição aí e quiser dar uma acompanhada, né? Ela tá falando de algumas questões básicas aqui do livro, né? Elas se apresentam, tal, e aí elas vão falar, tem um trecho que se chama Aventuras Sexuais. Elas estão falando, digamos, dessa liberdade libidinal, assim, de você explorar, né, sexualmente, as coisas e tal. Elas dizem o seguinte: o mundo, no geral, enxerga a pessoa promíscua como aventureira, depravada, degradada, libertina, indiscriminada, debilitada, imoral, destrutiva, fora de controle e motivada por algum tipo de psicopatologia que a impede de entrar num relacionamento monogâmico saudável. E, claro, definitivamente sem nenhum senso de ética. E daí vem também o título, a ideia de Ethical Slut. Nós nos vemos como as pessoas comprometidas a encontrar um lugar seguro no que tange ao sexo e aos relacionamentos, e a nos libertar para aproveitar o sexo e o amor sexual de todas as maneiras que funcionem para nós. Para mim, Marília, pessoalmente, essa ideia de amor sexual é bem ruim, mas não vou discutir isso em detalhe agora. Como nem sempre sabemos se alguma coisa funciona antes de testá-la, tendemos a ser curiosas e aventureiras. Quando vemos alguém que nos intriga, gostamos da liberdade de poder agir, e conforme exploramos nossa reação, de descobrir tudo o que é especial sobre essa nova e fascinante pessoa. Gostamos de nos relacionar com diferentes tipos de gente e nos deleitamos com como nossas diferenças expandem nossos horizontes e nos oferecem novas maneiras de sermos nós mesmas. Alguém promíscuo não é necessariamente um atleta sexual, embora muitos de nós efetivamente façam mais sexo do que a maioria. Uma pausa da socióloga chata aqui. Eu discordo, acho que não dá para fazer essa afirmação, e muito menos sem ter uma pesquisa concreta de falar que as pessoas realmente fazem mais sexo do que a maioria. E o que que seria mais sexo, saca? Tipo, é uma medida completamente controversa, mas eu vou continuar. Grande parte valoriza o sexo não como uma maneira de estabelecer recordes, mas pelo prazer que essa prática proporciona e pelos bons momentos compartilhados com tantas pessoas maravilhosas. E realmente é muito bom transar, né, gente? Nós amamos uma aventura. Essa palavra, às vezes, é usada de maneira pejorativa, sugerindo que uma pessoa aventureira é imatura ou ingênua, que não quer crescer ou sossegar num estilo de vida presumivelmente monogâmico. Nós nos perguntamos: o que há de errado em ter aventuras? Marília aqui dizendo, faço uma pausa de novo só para dizer que essa é uma das coisas que eu acho mais bacana nessa abordagem inicial delas no livro, que é, em vez de ficar tentando fazer um amor livre, um poliamor, uma não monogamia limpinha, né? Ah, não, mas vocês estão falando que gente não monogâmica é transona? A gente não é, não. Olha só, a gente tem relacionamento sério, a gente casa, a gente tem filho. Meu, essa é a pior estratégia do universo, né? E elas estão recusando essa estratégia ao falar isso, e isso é muito legal aqui. Voltando. Nós nos perguntamos: o que há de errado em ter aventuras? Será que não podemos ter aventuras e ainda assim criar nossos filhos, comprar casas e fazer um trabalho com o qual nos importamos? Claro que podemos. Promíscuos conseguem obter um financiamento no banco como todo mundo. Pausa, Marília. Talvez não. Discutiremos isso em um programa oportunamente. Voltando. Em geral, gostamos de complicar nossa vida, e o desafio de manter uma estabilidade no trabalho e em casa, enquanto descobrimos novas pessoas e ideias, é exatamente o que precisamos para nos manter interessadas e engajadas. É. Vou continuar. Eu ia fazer uma pausa, mas vou continuar. Uma das coisas mais valiosas que aprendemos com esse estilo de vida sexualmente aberto é que podemos sempre rever o que pensamos sobre amor, intimidade e sexo. A partir do momento que começamos a questionar tudo o que nos disseram sobre como devemos ser, podemos dar o primeiro passo para rever nossas histórias. Ao quebrar as regras, nós nos libertamos e nos empoderamos. Odiamos o tédio. Somos pessoas ávidas por experimentar tudo o que a vida tem a oferecer e também somos generosas em compartilhar o que temos a oferecer. Gostamos de divertir todo mundo. Fim do trecho que eu separei para vocês. Eu gostaria de ter separado um trecho mais à frente, mas é que tem muitas coisas que dá para gente discutir e eu acho que eu vou voltar com novos trechos desse livro em outros programas quando a gente for falar de outros temas e questões mais pontuais, mais específicas das dificuldades no mono e de como viver essas coisas e tal, né? Então, como dá para perceber um pouco nessa introdução, né? O ponto de vista teórico que embasa essa reflexão que elas fazem sobre a própria experiência, porque esse livro ele é sobre a própria experiência delas apenas, e elas se pretendem a ser isso, elas não se pretendem a ser um guia não, uma enciclopédia teórica nem nada, né? Um dos maiores problemas aqui, na minha opinião, é que apenas uma teoria revolucionária leva a uma prática revolucionária. Então, quando a gente parte de certos entendimentos sobre liberdade, sobre indivíduos, sobre relações, até sobre amor, e a gente não questiona isso, a gente simplesmente toma isso como verdade, é muito claro, lendo aqui, quais são os valores dos quais elas compartilham sobre essas coisas, a gente corre o risco de, em alguns momentos da prática, também ficar um pouco sem. Fica um pouco preso, até, né? Ficar um pouco sem conseguir questionar e romper com certas estruturas da monogamia que acabam sendo carregadas para a não monogamia e fazem com a gente se fuder. Assim, só para ficar aí num palavreado bem suave, né? Eu não vou me delongar muito nas críticas, porque eu vou ler a Brigitte Vassallo para vocês. A Brigitte Vassallo, de Barcelona, ela publicou esse livro, que é um grande ensaio, pela La Oveja Roja, que é um editorial, uma editora independente militante espanhola. Se não me falha a memória, anarquista ou comunista, não tenho, eu acho que é anarquista, não tenho certeza. Bom, vale a pena dar uma busca aí. E a Brigitte Vassallo, esse livro é de 2018, achei que era 2017, não, 2018. Ou seja, ele é tipo 21 anos depois do outro. Então também tem todo um acúmulo de debate político que acontece nesse tempo e que, enfim, que acaba aparecendo aí no livro, né? Então eu vou ler para vocês um pedaço um pouco mais longo. Esse livro ele é, na minha opinião, todo maravilhoso. O título original é Pensamento Monógamo, Terror Poliamoroso, autora Brigitte Vassallo. Não tem edição brasileira ainda. Alguns passarinhos me disseram que parece que vai ter em breve. Espero que o coronavírus não tenha gongado isso, porque é um livro realmente muito importante. Acho que avança muito o debate, tanto no nível teórico quanto no nível prático, e vocês vão entender por quê na medida em que eu for lendo. É um trecho, para quem tem a sorte de ter esse livro, tá na página 79. Como ele tá em espanhol, talvez eu gagueje um pouco em algum momento, mas eu vou traduzindo enquanto eu leio para vocês. Eu já fiz isso antes nesse trecho para testar e deu certo, então eu acho que tá tudo bem. Vamos lá. É uma parte que se chama redes afetivas. E eu quero que vocês observem a diferença entre a abordagem que eu li antes, da ética do amor livre, para esse aqui. redes afetivas. Dizíamos estar numa encruzilhada, né? Um trecho do caminho em que se abrem duas grandes avenidas à frente, que não são as únicas possibilidades, mas que ambas marcam, sem dúvida, tendências. Uma é a estrada hegemônica de alta velocidade do capitalismo brutal. A outra é a criação disso que denominamos redes afetivas, e que não é uma nova fórmula mágica para os amores bonitos, mas uma maneira de nomear uma multitude de práticas existentes e que podem existir ainda, que acontecem também em comunidades poliamorosas, em contexto de anarquia relacional e também em relações com exclusividade sexual, mas com outras inclusividades que desafiam o sistema. Pausa, Marília, isso aqui é muito interessante. Ela está dizendo. Voltamos. As redes afetivas não são um novo modelo a seguir, nem uma contraproposta fechada, mas um guarda-chuva a partir do qual pensa o marco relacional e suas dinâmicas. Como podemos cimentar a construção de uma rede afetiva que desafie as dinâmicas da monogamia definida a partir de seus fundamentos e não de suas formas, a partir da sua estrutura relacional e não da quantidade de pessoas que envolve? Se definimos a monogamia a partir de três características, a hierarquia, a exclusão e a confrontação, a criação de redes afetivas teria a ver com a dinamitação desses três elementos. Não sei como. De saída, não quero saber como, porque não quero pensar que tem uma maneira e muito menos que eu encontrei a fórmula. Mas eu quero sim apontar algumas coisas em cada uma dessas possibilidades para somar aos debates e a esse quebra-cabeça coletivo. Sobre poliamor hierárquico e horizontalidade, se falou e se escreveu muito. Mas, a princípio, abordamos a questão a partir de um marco que é monogâmico nele mesmo e que se baseia numa ética da justiça e não numa ética do cuidado. A ética da justiça se pensa em termos de simetria e intercâmbio comercial. A justiça dá equivalência. Se você oferece X, recebe X, e toda a rede recebe e deve receber esse mesmo X, sendo X uma variável que pode significar um tempo ou questões simbólicas como compartilhar alguns espaços ou como o grau de visibilidade pública de uma relação. Essa simetria, além disso, deve existir desde o primeiro momento, algo que seria insustentável em qualquer outro pressuposto que não fosse uma relação poliamorosa. Os vínculos têm o seu próprio processo e se vão construindo de maneira paulatinamente. Se nas relações múltiplas há essa exigência de simetria quase imediata, é por conta do marco competitivo do pensamento monogâmico, por meio do qual uma relação se edifica com base na competição com as outras relações estabelecidas para ver quem consegue mais. A simetria imediata costuma referir tudo aquilo que outorga status em termos monogâmicos: visibilidade, tempo, mas poucas vezes a criança compartilhada ou o cuidado dos idosos, só para ficar em dois exemplos. A ética do cuidado propõe uma perspectiva diferente ao dar e receber. E, mais além da assimetria da dívida, leva em conta as necessidades de cada um em seu momento e em seu contexto. Uma pausa só para falar do Marx aí, né? A cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com as suas possibilidades. Em relações não monogâmicas, essas necessidades incluem toda a rede, as necessidades de cada uma das integrantes e as necessidades do conjunto. Dito assim, parece um exercício muito complicado, mas essa fantasia de poder viver eternamente ensimismado nos próprios desejos não é mais que um sonho neoliberal sem nenhuma realidade. Estamos e vivemos em rede. A ética do cuidado propõe levar isso em conta e nos tornarmos responsáveis por isso. A horizontalidade que desejamos para nossas relações precisa se construir a partir de outros espaços que não sejam confrontacionais. Não é o ponto de partida, pois a horizontalidade de origem desequilibra as relações existentes, as desloca gerando uma nova hierarquia que não leva em conta o que os vínculos realmente estão se tornando. A horizontalidade é o ponto de chegada, ao qual se acede quando desativamos os mecanismos de confrontação e quando substituímos esses mecanismos pela cooperação e pela construção comum. Escutei uma vez Hisham Muhammad explicar que em árabe o verbo aref significa tanto conhecer como reconhecer. E ambos os termos, isso acrescento eu, têm uma matriz que dá a chave entre o que pode ser uma relação poliamorosa e o que eu definiria mais como uma rede afetiva. Na relação poliamorosa, todas as partes se conhecem, sabem da existência umas das outras. Esse é, de alguma maneira, o grande argumento que usam para distinguir as relações de traição. Ela diz aqui, só uma pausa, Marília, aqui. Ela diz aqui no texto Cornudas, eu acho maravilhoso. Voltando. Para distinguir as relações de traição das relações poliamorosas, onde as coisas não se fazem em segredo, mas com o consentimento de todas as partes. Todo mundo sabe, conhece. As redes afetivas não se conformam com conhecer, mas constroem o reconhecimento. A diferença entre construir rede e substituir está no abismo que separa o conhecimento do reconhecimento. É preciso levar em conta também a dificuldade que temos para pedir reconhecimento, porque criminalizamos esse reconhecimento com ideias de possessividade e ciúme. E ao colocar a etiqueta ciúme na questão, também se desresponsabiliza todo o entorno. Nas relações não monogâmicas, já se sabe, se coletivizam os prazeres, mas não as dores. Nossa, perdi, peraí, um minuto. E claro, o reconhecimento é a base da possibilidade de existência comum. Quando um dos nós dessa rede de afetos conhece as outras partes, mas não reconhece sua implicação na rede, a rede não existe. Só existem fragmentos de um presente sem passado, nós dispersos sem conexão alguma. E os nós, sozinhos, não são a rede. A rede é, precisamente, a articulação entre os nós e suas conexões, o diálogo entre eles. Intuo com isso que, para construir uma rede, é necessário estabelecer qual o reconhecimento necessário para a existência num mundo que, como tão bem descreve Remédio Safra, o olhar que se recebe forma também parte de uma nova maneira de capital que se acumula. Talvez uma das perguntas que deveríamos nos fazer nesse sentido é como gerar espaços de reconhecimento que não nasçam totalmente subjugados às lógicas capitalistas, mas sim ao serviço de dinâmicas de cuidado. Além disso, para aquelas que sofrem de síndrome da boa poliamorosa, temos direito de deixar uma relação quando não nos sentimos cuidadas no momento em que outra pessoa aparece. A liberdade não está somente em poder fazer, mas também em poder desfazer. Eu me obriguei uma infinidade de vezes a ficar em relações múltiplas que começavam de uma maneira muito ruim, sem avisar, sem acordo, sem conversa, em momentos horríveis da minha vida, em que eu mal podia sustentar a mim mesma. E sentia essa fragilidade totalmente desatendida e maltratada. Mas me obrigava a seguir, porque uma boa poliamorosa pode. Eu não podia. Todo o meu corpo me avisava que eu não podia. Ataques de ansiedade, choro, derretimento completo. Mas eu posso, eu tenho que poder. E não, às vezes eu não posso. Tem histórias com as quais eu não posso lidar. Tem momentos em que eu não posso lidar. E temos direito a não poder. Temos que aprender a deixar aí, a caminhar. E temos que nos dar esse direito de não ser perfeitas e nem poder com tudo. Essa é, além disso, uma das grandes armadilhas do poliamor. Que ninguém deixa ninguém por outra pessoa. O que se faz é criar um inferno relacional e a primeira pessoa que cai fora é vista como a que abandona, a poliamorosa malvada, a débil, frágil, covarde. O foco nunca se coloca numa pessoa tóxica, ácida, numa pessoa que tem várias relações e que não cuida delas, nem na maneira como cuida ou descuida dessas relações, e nem em como está esse todo. Mas isso falaremos na terceira parte, que é a terceira parte do livro, que eu obviamente não vou ler, gente, para vocês. A gente vai ter que aguardar sair no Brasil, Ou quem quiser aí tentar encomendar do exterior, mas eu duvido que nesse contexto de pandemia esteja rolando. E é isso, cara. Acho que dá para ver muito bem a maneira como a Brigitte Vassallo aborda isso de uma maneira quase diametralmente oposta às autoras da Ética do Amor Livre. E quando a gente discute as relações concretamente, isso aparece e aparece muito, né? A Brigitte Vassallo, ela tem uma abordagem que é muito parecida com a minha, e é uma abordagem que, conforme eu ia lendo o livro dela, eu falava, nossa, que bom, alguém escreveu isso porque eu não vou ter que escrever, sabe? Isso que eu tô dizendo há, sei lá, 5 anos. Ótimo. Então, eu estou ansiosa para esse livro sair no Brasil, e acho que vocês agora também, depois de terem ouvido, é super interessante a abordagem dela. E vamos partir, né, para novamente para as perguntas. Acho que eu vou trabalhar agora um pouquinho as perguntas, porque acho que teve perguntas muito legais, né? Eu recebi no Instagram hoje algumas perguntas e eu tenho também algumas histórias, alguns causos que foram enviados para o Histórias Libres, que era justamente a discussão de casos que a gente ia ter, tipo casos de família não monogâmico, no Libre Podcast antes. Então, como já são 10 horas, eu me delonguei bem mais do que eu tinha planejado em tudo isso, mas eu acho que está sendo bacana pelo jeito, e eu vou agora colocar um áudio com outras vozes para vocês descansarem um pouco da minha voz, tá? E contando um pouco como que algumas outras pessoas viveram esse processo, tá? Espero que esteja sendo interessante. Então, vamos lá. Estou escolhendo qual que eu vou começar aqui. São tantas perguntas e causos. Eu vou começar com um causo mais longo, tá bom? Esse aqui é legal. Oi, eu sou o Arthur. Eu tenho um namorado e vivemos um relacionamento aberto não monogâmico com altos e baixos há pouco mais de 2 anos. Desde o começo, moramos em cidades diferentes. Primeiro eu em São Paulo e ele em Sorocaba. Depois ele em Santos e eu em São Paulo. E agora eu estou em Passau, na Alemanha, e ele está em Santos. Eu estou fazendo intercâmbio por aqui, então a imagem com o trocadilho do Ich liebe dich conquistou meu coração. Foi ele que propôs o relacionamento aberto pela primeira vez, e de passinho em passinho a gente foi caminhando, se conhecendo, se permitindo, se fortalecendo. Ele sempre teve uma mentalidade mais aberta e inclinada contra a monogamia, e acho que tem a ver com ele ter crescido entre pais separados. Eu, por outro lado, enfrentei grandes bocados para lidar da melhor forma com as minhas inseguranças e para tocar os questionamentos tão importantes e necessários quando o assunto é amor. No meio da nossa pequena jornada, juntos, a gente decidiu terminar e ficamos separados por 6 meses. Sinto que foi um período de bastante autoconhecimento para mim. Aprendi muito e finalmente internalizei um amor próprio bem forte e que me faz tão bem. Como se cronometrados esses 6 meses, depois de um término que me deixou bastante emocionalmente abalado, não por nada de errado que eu ou eles tenhamos feito antes, só pela saudade e pelo apego mesmo. Assim que eu pensei, estou curado. Eu e ele conversamos sobre voltar e foi um chororô danado. Voltamos e seguimos firmes e plenos. Isso é um pequeno relato dos muitos altos e baixos que nosso relacionamento teve, mas esse é um caso que eu gosto de compartilhar sempre que posso. Abrir minha mente para um modelo não monogâmico de me relacionar foi um processo longo e eu não sei se eventualmente ele chega ao fim. E compartilhar e ouvir experiências sempre me fez muito bem. Obrigado por compartilhar conteúdo sobre. Espero que o podcast seja um grande sucesso e que possamos compartilhar juntos muitas experiências. Muito massa essa mensagem do Arthur. Foi lida pelo Hugo. Obrigada, Hugo, que é membro do nosso grupo do Telegram. Se você quiser também, entre lá, t.me/librigrupo, ou no seu Telegram de Gente Libre Grupo, e você vai encontrar o nosso grupinho bacana. Inclusive, as pessoas estão aqui ouvindo. Obrigada, grupo, que estão ouvindo ao vivo e comentando aqui. Tem muitos comentários bacanas já. Esse caso do Arthur é legal porque ele mostra justamente esse processo da RA, como eu falei, da relação aberta, né? Como isso vai e vem e tudo mais. Tem um outro caso aqui também, que é de relação aberta, que é bacana. Estou procurando ele aqui para ler para vocês. E a gente vai chegar, talvez, com esse outro caso meio que no limite, um pouco, dessa relação aberta. Essa mensagem foi enviada por Bruno. É isso, Bruno? Ah, isso. Ixi, eu não consigo achar o áudio do Bruno. Ah! Acho que foi o Barba que gravou pra mim. O áudio do Bruno. Aqui. Oi Marília, como vai? Descobri seu podcast esses dias e fiquei muito feliz. Então, primeiro, quero agradecer, pois ainda não temos pessoas o suficiente falando da não monogamia seriamente. Já vinha me questionando há tempos sobre esse modelo que vinha tentando me encaixar desde que comecei a namorar, pois meus relacionamentos sempre terminam porque me apaixono por outras pessoas e o que recebia de resposta da sociedade é que já não amamos mais a pessoa que estamos se outra paixão entra na nossa vida. Vivo assim desde os 17, pulando de um relacionamento para outro. Eu sempre fui muito inseguro em expor os meus reais sentimentos, principalmente namorando e tendo desejo por outras pessoas e porventura me apaixonando. Portanto, não expunha isso para ninguém, especialmente para os namorados que tive. O meu caso é recente. No começo desse ano, tive uma conversa com meu atual namorado e decidimos abrir o nosso relacionamento, que essa semana completou 6 anos. Depois de transar com outras pessoas e meses de difíceis diálogos, aprendi na marra a expor cada vez mais o que se passa comigo, enquanto percebendo que não há limites para esses envolvimentos com terceiros. Tem transas por transas, de aplicativo, e tem transas com envolvimento. Bem, me apaixonei. A questão é, e agora? Meu namorado é adepto ao modelo tradicional. Ele experimentou transar com outras pessoas durante esse ano, mas já deixou bem claro que ele está experimentando para entender como ele se sente e para me entender, porque por ele nunca teríamos aberto nosso relacionamento. Nós temos um companheirismo e laços muito fortes. Nos amamos muito. Para ele se envolver com outra pessoa é como se ele estivesse me tirando de uma caixinha e colocando outra pessoa lá. Já aprendi que o próximo passo deve ser o diálogo. Tenho que falar para ele desse sentimento. Mas fico pensando, essa paixão tem um período? Ou seja, vai passar uma hora? Vai valer a pena ter horas de conversa por isso? E outra, temos essas outras pessoas. O quão desumano é colocá-las no meio do meu relacionamento? Eu tenho um compromisso com meu namorado. E se der merda, é para ele que eu volto? Bem, tudo isso para dizer que estou descobrindo que, para mim, relacionamento aberto ainda é monogamia. Polêmica. Sinto que ainda estou tentando me encaixar dentro de um modelo e talvez não esteja sendo sincero o suficiente com os meus sentimentos. Help, SOS. Um grande beijo. Esse áudio do. Foi Bruno, né? Esse. Isso. Esse áudio do Bruno, eu acho que ele complementa legal a discussão que o Arthur coloca, né? O Arthur colocou nos termos mais, mais amplos, assim, mais gerais. E o Bruno trouxe uma coisa bastante concreta. No fundo, isso é uma coisa que acontece com muitas relações, não só não monogâmicas e nem só RA também. Que é aquele momento em que as pessoas elas percebem que elas têm desejos e expectativas diferentes sobre como elas querem se relacionar uma com a outra. E aí é interessante a gente olhar analiticamente também, que é o seguinte: quando a gente forma a nossa subjetividade num contexto monogâmico, que é o caso de todos nós aqui, a gente aprende, né, a se relacionar antes com o tipo de relação ou o lugar daquela pessoa e menos com a pessoa em si. Então a gente sabe o que é uma relação de namorado, o que é que pode se esperar, como que a gente pode reagir com certas coisas, o que que a pessoa pode ou não pode fazer e tudo mais. Quando a gente resolve abdicar disso e dizer, bom, a gente não quer isso que é tradicional. Mas a gente põe o quê no lugar? Como que a gente faz então? E isso é uma questão real. É muito difícil fazer esse caminho todo junto. Quando as pessoas vêm de um relacionamento monogâmico para abrir, é também talvez ainda mais difícil, né? Mas em geral, até pessoas que começam com uma relação aberta, elas se deparam com esse limite, que é o limite, na minha opinião, de ter acreditado durante algum tempo que o contrato poderia suplantar ou controlar a realidade. A gente faz esses contratos, esses acordos prévios, principalmente os mais rígidos, com medo do que vai acontecer. Porque a gente acha que se a gente disser para a gente mesmo que então a gente está combinado que não vai fazer tal coisa, que essa coisa não vai acontecer. Mas, infelizmente, a vida não é assim. Que nem esse caso do Bruno. Ele estava lá e, putz, de repente ele viu que estava apaixonado por outra pessoa. E não quer dizer que ele não gosta da relação que ele tem com o namorado, não gosta do namorado, ou quer abandonar o namorado, né? Mas e como resolver isso? E assim, em muitos casos, claro, se chega a momentos de ruptura mesmo, de dizer, olha, então, é triste o que você quer, eu não quero o que eu quero, você não quer, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Mas então, assim, é uma coisa que a gente precisa também incluir quando a gente pensa em relações, que não é só fazer um monte de relações novas. E nisso a Brigitte Vassallo fala muito bem, né? É importante saber desfazer também. Então, eu, pessoalmente, quando eu penso, putz, aí vou ter que quantas mil horas aqui de DR pra pessoa, sabe, entender e querer e não sei o quê, enquanto, na verdade, pra mim é uma questão que não tá aberta à negociação. Eu não aceito monogamia e pronto. Então, vale a pena eu ficar ali falando pra aquela pessoa que eu vou tentar, ou dizendo que, sabe, ou tentando fazer ela tentar uma coisa que ela também não quer e não tá vendo o próprio limite, ou não... Sei lá, cara, é foda. E nessa hora também, as questões de gênero, raça e classe, elas pesam muito. Porque é quando... E assim, de padrão de beleza, outras questões. Porque tem a ver com a nossa autoestima também, de dizer, olha, tá tudo bem não ter essa relação, né? E a gente tem alguns grupos na nossa sociedade, como as mulheres, em especial as mulheres negras, que são tratadas como sub-humanos, exceto que se cria essa ilusão para esses grupos e para todo mundo de que eles têm a chance de ser tratados como seres humanos se eles tiverem uma relação estável, se eles forem uma família, se eles ganharem esse novo status. Então, para essas pessoas, pode sim ser coletivamente muito mais difícil romper com esse sistema. Por outro lado, e aí tem um texto da Winnie Bueno no Medium sobre raça e na monogamia que é brilhante, além de outros, de outras autoras negras também, mas esse da Winnie é muito brilhante, em que ela coloca como justamente entender que esse sofrimento, ele não vem do fato de que ela não tem as benesses da monogamia e que ela é colocada, secundarizada na própria monogamia, mas que a questão é justamente atacar o sistema monogâmico e recusar esse sistema, que é parte do sistema que a oprime. Então, isso é uma coisa muito interessante. Alguém perguntou lá no Instagram hoje sobre se a monogamia estava ligada com a submissão feminina e tal. E sim, tá, mas é óbvio que tá. Tem a ver com isso. A gente só aceita ser completamente tolhida de várias coisas em relacionamentos no modelo tradicional porque a gente aprende que a gente vale mais se tiver um homem do lado. No caso, as mulheres se relacionam com homens, né? Mesmo que não seja só com homens, mas assim, que você vale mais se você é casada, se você tem um homem do lado, etc. E no caso das pessoas LGBT, entra aí a questão da família tradicional, que eu não vou entrar agora, recomendo vocês escutarem o Teologia de Boteco comigo, sobre fim da família, além de absolutamente tudo que a Amanda Palha falou sobre isso publicamente. E, enfim. Mas tem a ver com essa coisa para as pessoas LGBT de achar que se você então entrar nesse modelo, você vai ser reconhecido. Daí você vai ser o LGBT limpinho, o não monogâmico limpinho, a mulher limpinha. Por quê? Porque você é uma mãe de família, então você tem que ser respeitada. Só que não é também, né? E aí tá lá Simone de Beauvoir lembrando a gente, né? O segundo sexo, quer dizer, você é errada porque você é mulher. Você pode ser a mãe de família, a santa, ela é errada e a puta é errada. E não existe equilíbrio e mediação possível entre essas coisas que faça uma mulher num sistema de gênero que é misógino, ser tratada como um ser humano. Ponto. Então a gente tem que pensar nessas coisas também. E isso é uma coisa que eu acho que o poliamor em geral e outras abordagens menos politizadas da coisa, elas falham. Elas falham em dar ferramenta para a gente tentar enxergar como essas coisas concretamente acontecem nas nossas relações, né? Então. E aí alguém me perguntou aqui, Gabriele me perguntou no grupo do Telegram, como que fica a questão do contrato em relações livres. E aí eu peguei essa pergunta aqui do grupo do Telegram, porque ela vem justamente, vem a calhar com esse ponto que eu estou trazendo a partir desses dois áudios, né? Que é o seguinte, quando a gente tem uma dinâmica de relações livres, a gente recusa por princípio o contrato prévio. Então, o fato de você recusar o contrato prévio não quer dizer que, tipo assim, ó, cada um faz o que quiser e foda-se todo mundo. Muito pelo contrário. É a questão da rede que a Brigitte Vassallo está falando aqui. Quando você recusa o contrato, isso te força a olhar concretamente a relação que está acontecendo e não ficar pensando e se pautando por um contrato abstrato que é diferente do que se realmente está fazendo. Então você precisa conversar. Essa é a dificuldade daí, né? Acho que assim, a gente escolher se relacionar não monogamicamente ou monogamicamente e dentro da não monogamia também, cada um dos vários modelos possíveis, é muito mais uma questão de escolher qual conjunto de problemas você quer ter do que escolher uma versão que é sem problemas e uma que é com problemas, né? Então, assim, uma pessoa que vive monogamia, ela não vai ter vários problemas que eu que vivo relações livres tenho, de ter que ficar conversando e reconversando muitas coisas, de ter que sempre fazer um esforço para ser muito explícita e tanto em comunicar quanto um esforço em compreender aquilo que eu sinto e qual que é o meu limite, de tentar respeitar o meu próprio limite, de não ficar me dando chicotada nas costas quando eu digo que tem um limite e uma coisa não tá legal para mim, de tentar criar um espaço seguro junto com meus companheiros para que ninguém sinta que pode ser retaliado por algo que disse e tudo mais. São várias dificuldades. Uma pessoa que é monogâmica, ela não tem essas dificuldades. Ela se pauta por aquele contrato e beleza. Agora, ela vai lidar com traição, ela vai lidar com ciúme, ela vai lidar com um monte de outras coisas. Então, é isso. A gente escolhe o conjunto de problemas que a gente quer ter. E no caso, quando a gente tira o contrato, isso implica tudo isso que eu falei. Implica um espaço de conversa muito franco, implica todo mundo se olhando, se analisando, se, enfim, tendo uma consciência grande de si, do outro, implica um cuidado com as pessoas que se relacionam com quem eu me relaciono, né? Então, tudo isso importa. Então, a questão do contrato é mais ou menos por aí. Acho que aos poucos, nos próximos programas, a gente vai também trabalhando um pouco melhor, né? Felizmente, vocês me deram bastante material para os próximos programas. Já tá um pouco tarde, então eu acho que tá um pouco complicado de eu continuar respondendo as perguntas e mostrando os causos. Vai ter tempo e vai ter espaço agora que a gente vai voltar toda semana juntinhos, agarradinhos, com nossos drinks, na sexta-feira à noite de quarentena, hashtag sextou, circle, enviar. A gente vai ter tempo de trabalhar aos poucos todas essas questões. Eu espero que esse programa tenha sido bacana. E eu vou contar para vocês também um pouco, antes da gente terminar, o que que a gente vai falar no programa que vem. E teremos uma convidada especial. Gente, por essa vocês não esperavam, né? O nosso próximo programa, ele vai ser sobre... Tcharam! A história do casamento. E para falar de história do casamento, eu chamei uma pessoa muito bacana que topou fazer isso comigo, que topou fazer esse programa comigo, e que é uma pessoa que dá um curso, que tem um pedaço do curso dela, que é sobre história do casamento e história do amor. Então eu vou trazer para ela compartilhar um pouco com os ouvintes do Libre esse estudo que ela fez para dar esse curso, que eu acho que vai acrescentar em muito a nossa percepção aqui, e também no debate, porque acho que vai ser bacana e ela vai me ajudar a discutir os casos de vocês também sobre casamentos. Vai ser um verdadeiro caso de família. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que a senhora maravilhosa, amiga, querida, fofa, Rita Von Hunt. Rita Von Hunt estará aqui comigo, online, e com vocês na sexta-feira que vem, às 21 horas, para a gente conversar um pouquinho sobre a história do casamento e entender, aí, historicamente, como é que essa instituição aconteceu e quais os problemas disso e o que é que essa história diz para a gente sobre tudo que está em volta, né? Amor, casamento, relacionamento, monogamia, família... E por aí vamos. Se você tiver uma boa história de casamento, manda pra gente. Manda aqui no Twitter, manda no grupo do Telegram, manda no chat da Sense. Não vai adiantar porque eu vou desligar o chat agora. E é isso. Então, colem comigo e com Rita Von Hunt pra gente sextar juntas na sexta-feira que vem, às 21 horas. Eu sou Marília Moscovici e esse foi... O Libre. Até a semana que vem.